1077. Correto, tinha pronto para acionar. 1077. É, meia-dia, quatro, táxi. 3 horas, vamos ver. Autorizado, táxi em frente, segunda direita na Índia, é Alfa, ponto de espera no zero, transferência. Táxi em frente, Alfa, pega 0, 2, 9. Recife na frequência 1288. 288-6321, obrigado. Gol 1395, desça para 2000 pés, ajuste no 0111, autorizada a final ILS, aposta estabilizada. Estarei estabilizado até fazer isso, eu vou ver nós. Sir, good afternoon, Oval 1, Manor 25, established on ILS. Here's all in August. After 5, clear to land on runway 10, wind now 100, wind 10 knots. Clear to land, runway 10, bomb, minor to 5. Check landing gear, please. Yeah, landing gear down and off it, sir. Roger. The traffic. Leave the taxi, cruze o pátio 1, chame na Lima, torre 198, decimal 95, com meu golfe Vitor. Agora, chame pronto pro táxi. Papá Uniforme, Serra Eco Hotel, vou na proa da rotatória. Mantenha 2500 pés, aguarde para a descida. Autorizar direto Vera Cruz, Sierra Eco Hotel. Voz do Boeing, Galima tem. Torre 198, decimal 95. Equacione identificação, vai na proa de Bonf para chegar da Bonf. Desça para o nível de voo, correção, desça para 4000 pés, ajuste no 011. Cruzamento no 7. Tomar Quebec, 1000 pés para Cairo, Lorenzo. Decola da 1-7, curva direita, corredor checa, chapregos. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, código transponder 0161. Go 1925 on the ground 34, turn right taxi and call ground control 121-9, welcome. Thank you, sir. We're even running right now. Call 121-9, go 9025. A minha torre para o táxi de decolagem, Vitor Mike Quebec. Simetriz 14, pista livre, decolagem autorizada, 110 graus com 10. Zero 5-1. Roger, 8-1, QS 05, taxi clear, go on 9025. Azul 4206, acione identificação, autorizado a chegar da mar e desça para o nível de voo 050. Autorizado táxi, frente, primeira direita, Índia, ponto de espera 90, transferência, Azul 4198. Direita Índia, ponto de espera 590, transferência, Azul 4198, boa. Boa. Salvador, boa tarde, voo no 395, estabilizado elétrico. Gente, reporte externo, tem baixo checado, 395. Passarei. Já táxi, reporte para ingressar na 17, Quebec. Bom, 333. Poderia coordenar a proa de bridge? Sim, te aguarde. Estou aguardando. Mesmo passo, a Chané, declara agora as 3. 7, controle 1, 208, bom voo. 208, Chané, 324. Salvador, boa tarde, azul 4118, ponto de espera 10 próximo. Stan 3560, acione identificação, todos a chegada a mar e desça para o nível de voo 060. 060, Stan 3560. Nada, 4118. 13, avisado. Avisado no 7, 513. Voo 340. Quer na subida Momo? Chané 6354, 5340. Autoriza Fogbo. Inicialmente mantém o PC de saída, Chané 6314. Quer mantendo. Solo 1077, posição é a 8, pronto, está estacionamento. Pushback em coordenação com a equipe de solo. Aguarde pro push. Solo Gol 1399, pushback, estacionamento, posição 1. Posição? 1. Aguarde autorização. Aguardando, boa. Solo Salvador, está 3217 com 157 a bordo, 3 horas, alternando Guarulhos, está pronto, táxi. Autorizado táxi, em frente, contorno parte 1, na esquerda, Índia Alfa, ponto de espera, transferência, 3217. Índia Alfa, ponto de espera, 3295. Mantendo a 1000 pés, não interfere. Ou no 395. 395, 4198 azul, decola 38, controle 208, bom voo. 208, boa, 4198. Confio para o controle. Victor Mike Quebec de coluna se escuta, passando 900 para 1000. Tente manter as condições visuais, eu posso parar da barra. Eu posso parar da barra, Quebec. Controle de Salvador, boa tarde, 4118 de coluna, 0. Azul 4118, contato radar, saída da El, subir, manter nível de voo 340. Subindo 340, após 2000, pode voar da El. Autorizado da El, azul 4118. Gente, livre para hoje da El, 4198. 1077, adiante. Confirme, senhor, estamos liberados para o chuveiro de treinamento. Autorizado, chame para escutar. Ah, ok, autorizado para o chuveiro de treinamento, gol 1077. Boa tarde, passarela 2231. Passarela 2231, prossiga. Está de autorização, barreiras? Aguarde cota, número 2. Aguardando. Papá Romeu Lima, Lima Alfa. Autorizado plano Yankee para Sierra November, Yankee Tango. Inicialmente no nível 100, na radial 275 de Salvador, até 40 milhas. Após, subirá para o nível 105 em condições visuais. Decola da pistão na 7, curva direita, saída da El. Corrijo, saída Arbor. Arbor até a posição Arbor. Após, direto conquista, direto para o destino. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5440. após Arbor, direto para Sierra November e Yankee Tango e interceptação da radial 275. Já tem pessoas a bordo? 02. Livre acionamento para o táxi, chame a torre 118.95. Qual o local de estacionamento? Ciente, transferência. Passaredo 2231, Barreiras, nível 180 autorizado. Direto, Uísque 42, Lima Alfa Papá, pós-direto. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição. Já aguarde. Solo Gol na 395, livrou. Quatro cinco pro táxi, agora com 149-3,5, alterna Campinas. Aguarde. Passaredo 2231, confirmo a saída Momo Vatap. Controle 120.8, torre 118.95. Afirmativo 231, 180 para Barreiras. Direto Whisky 42 até Lapa, depois DCT, a subida a Momo e 1208 controle de saída. Correto, chamo pronto para acionar. Só faltou o transponder. 5466. 5466, ok, obrigado. 3145, livre táxi em frente, Índia e Alfa, ponto de espera no zero. Aguardo o POB. Transmissão baixa, aguardo o POB, autonomia alternativa. Então, vamos cortejar de novo. 149-345, alterna Campinas. Usa para 2109. 3145. Solo, boa tarde, 395, livrou. Boa tarde, livre táxi, portão 06 do Pátio 1. Livre táxi para 06, Pátio 1, vamos na 395. 1011, vamos no 755. Azul 4206, desça para 3000 pés, ajusta no 011. 1011, 3000, 4206. Zero três quatro zero. Autonomia 0340, alternando Campinas, temos 09 sua bota. Sua Rita, 3145. 3145, tá pronto? Um minuto, senhor. Tá te lendo aqui, a gente vai estar pronto alinhado. Pode alinhar então, o então, 3145, a linha mantém, reporte pronto para decolagem. Vai ajudar a reportar o feedback da posição 1. Gente, é o próximo. Funcionamento, chama o táxi, Lima Animal. Azul 4206 para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Natural limite, natural por esquerda, por esquerda, por esquerda, por esquerda. Guardião 06, prossiga. Gente, reporte um parque do Azul. No 077, autorizado táxi, contorne Pátio 1, via Índia e Alfa, ponto de espera no zero, transferência. Gente, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 1-0, gol 1-0. Gol no 399, após a passagem do Boeing da companhia Calda, livre acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Você pode abrir para a companhia, ele botar na táxi no ponto 399. 397, pronto, boa tarde. 397, seguinte. Mantenha o ponto de perna inicialmente. 45, reporte estabilizado. Esquerda, 145, reportará 1755. A 3560 para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha a proa, 3560. Já. 45, decoladas 47, controle 1208, bom voo. 208. Lima Lima Alfa na escuta. Justo 0011, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2140. Controle, TAM 3145. TAM 3145, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 380. 3, Cruzeiro 380, 3145. TAM 3560, desça para 3000 pés, ajuste 10011. 3000 pés, 3550. Feito aqui? Tá sim, tá 3217, a base da nossa. Feito 2231? Passaredo 2231, posição 02 do PAC 3. Autorizado acionamento e pushback. Chama o próximo táxi. Parada 2231. Guarda. Posição 010-1755. Não 06, chame torre 1895. TAM 3560, desça para 2000 pés, ajusta no 011, atualizar a final LS, reporte estabilizado. 2000 pés aí, reporte estabilizado, tá 3560. Azul 4206, chame torre 1895. 1895, azul 4206. 190. Estou ciente do sobrevoo, mantendo a minha escuta permanente sobre parte de posições, fica atento ao estresse na aproximação da 10, Guardião 06. É. Por Salvador, 4206, 7 milhas, sinal estabilizado. Mantendo a aproximação azul, traço para frente Boeing, guarda a pista livre. Aqui aguardando 4206. Zona para o táxi com 56 a bordo, temos 5 horas de autonomia, alterna Brasília. Aguarde. Passarei 2231, quantas pessoas a bordo? 56, 56. Livre táxi, ponto de espera 10. Afirmativa 2231. O eixo da aproximação da 10 está ciente dos traços, na aproximação não interfere. Sente, na 755. 2406, informação de tráfego, helicóptero 500 pés da Polícia Militar sobrevoando aí próxima final da 10, não interfere, está ciente do tráfego. Sente, 4206. Aqui, tem a Romeu 340 para Campinas. Azul 6919 autorizado, Campinas, nível 340. Tapa Zulu. Confirme a rota, por favor. Vai mesmo, Tapa Zulu no zero, grid, Tapa Zulu no meio até Belo Horizonte. Depois vai trilha, grid, Mugop. E aí tem a chegada lá em Campinas. Certo. Aqui a rota inicial aqui tá estranha. Tá Block 1 no Alpha, Block, é isso? Ah não, isso em geral vem aqui no plano, mas em geral vocês autorizam da El, né? Leda, Bridge, aí depois segue via rota. 5, Solo SQ1, na livrar direita, 121.9, Solo, bem-vindo. 219, obrigado, 75. Bota. Aguarda agora. Cabeceira 35, Guardião 06. Endereço autorizado 35, iniciando a aproximação Guardião 06. Boa tarde, Golno 755, livrou? Livre táxi até Santa Juliette, Golno 755. Livre até Santa Juliette, no 755. Azul 46919, autorizado Campinas, nível 340, via Pezulu 10. Bride a Pezulu 16. Bravo Hotel Zulu. Direto Trive, direto Oplide, direto Mugop, Mendes. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda pós-bridge. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5521. A curta final para 35, o Guardião 06. Pedro Guardião, 35, após táxi a baixa altura, reporte livrando no GRAE. De forma o tráfego na cabeceira alinhada. Tá, visual, com tráfego, o Guardião. Se quiser liberar o tráfego, tem condições de passar a viária gramada. Pode prosseguir, Guardião, pode prosseguir. Controle 95 é a torre, 521 vai acionar o 6919 da altura. Correto, chama o tráfego para acionar. Chama lá. Tá bem-vindo. Obrigado, doutor Mauro. Autorizado o voo para Manati. Decolando da pista 97, via corredor Axé Caxapregos, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5444. T560, pouso autorizado, vento 110 com 10. Livre pouso, pista 90, 3560. 3297, após tráfego companhia, Lima tem. Sente, após o tráfego, Lima tem agora para 3297. Cheio Guardião, solo agora os 5-3, considere, frequência livre estacionada, hein, gente? 1-3-9-9, 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Bono 399 para o táxi, 3 a bordo, 4 horas e 10, alterna o galeão. 4 horas, alternando o galeão e POB. Gente, número 3 para decolagem, aguarde para transferência para a torre. Amém, gente, aguardando o Bono 399. Salve, Salvador, boa tarde, para 206, canal. Azul 4206, número 2 para ingresso, sua posição é a 01 do PAT 1, mantém posição antes da Julieta. Sim, está mantendo antes da Julieta, 206. TAM 3145, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325. Voo no 755, guardará. Solo 55, direito 21.9, solo, no grave. Direita 21.9, grato. 560, só correção. Valeu. Pode iniciar o táxi, Bono 399? Livre táxi. Iniciando o Bono 399. Qual a intenção da posição para o 755, por favor? Posição 08. Se o senhor nos permitir, com segurança, a gente pode proceder aqui, caso seja aí o aeronave da cauda que está atrapalhando, ok? Então está autorizado. Muito obrigado, é uma ótima tarde. Alô, Salvador, muito boa tarde. É o TAM 3560, de sua pista, vai ser bem? TAM 3560, aguarde. Controle Salvador, Papa Romeu, Lima, Lima, Alfa. Papa Romeo Lima Lima Alfa, contato radar, saída árvore, se mantém a nível de voo 1900, cumprindo as restrições. Voo 1900, cumpre as restrições, número mal. Confirmando 5729 da Webjet, havia chamado? Papa Tranquilo, Quebec, certo, prossiga. 01-4206. Espera, vou no 399. 3297, decolado agora, 57, controle em 208, mão. 08. Salvador, boa tarde, Altã 3197, Altã 3217, contato radar, saída da El. Tu me mantém a nível de voo 360. Autorizar direto da EL. Direto da EL 360, 3207. Salvador, 3190. TAM 3190, acione identificação, autorizado chegar na mar e desça para o nível de voo 050. 050 na mar e TAM 3190. É o tráfego a cauda. Positiva, vai. 12 milhas, rumo oposto, ultra leve, mantendo 1.000 pés. 10 portão 03, grato. 03, Terra Ecotel, ciente. Mike é com o Delta, confere? Sim, livre táxi, é posto ponto de espera da 97, é com o Delta. Está autorizado seu post, back, chame o próprio táxi. Pode 399 ali, mantém após. Ali, mantém o gol, 1399. Como tráfego Bravo November 2, Bravo, sentido oposto, mantendo 1.500 pés, está no corredor Vera Cruz, passando agora a ilha de Vera Cruz. Lima Lima Alfa, informe a sua ideal para o destino. Boa. Aguarde. Resta no 7, reporte em aliado e pronto, cabeceira, o Mike Eco Delta. Papai Uniforme Serra Eco Hotel, informe visual com tráfego, está a posição de 12 horas e 5 milhas de sentido oposto. Salvador, Dram, Gol 19 Echo 5. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 1077, passa 1.400 subindo. Boa tarde, Gol 1077, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado da EL. 360 da EL, da presente no 077. Gol 1925, clear the flight to Brasília, flight level 360 via Upper Zulu 17, Aquino. Then Upper Zulu 17. After takeoff, right turn, arbor, departure. Elefa transition, after takeoff, right turn. Approach control 120.8, tower 118.95, and squawk 5476. Go on, 9 2 5 2 5, clear.